Meus cães ladravam antes, mas agora na demora estão sorrindo. Pois faz tempo que não passa um ladrão. E o José, que era guarda, faleceu. Pois faz tempo que o dinheiro acabou e só restou a roupa que embeleza toda a gente, é só feita por mendigos. Nisso ganhavam mais amor e o estilo despojado, feito moda transparente, era bonito. Nisso ganhavam mais amor e poderiam se casar e ter abrigo, uma calça jeans já sem cor, contas a pagar, filhos, livros, um blim blom, vira latas rindo, e quem sabe o Windows também. Vira latas rindo, e quem sabe o Windows também. Tá bom assim.